Interior SP, honrada, diretamente de Portugal, sente o drama, produções, banca somos um só, Hortolândia, São Paulo, Brasil. Te respeito, sujeito, nem te conheço direito. Que vem pagando de má, de cara amarrada no meio de nós. Aqui não arruma nada, queda carteirada. Sem culhões pra debater com moleque tem voz igual nós. Respeita a caminhada, ainda é de terra estrada. Eu corria, você engatinhava, bandido de perna quebrada. Quem sabe sobe na naifa, palavra é palavra, razão é razão. Não existe mulher largada, o que falta é orientação. Mente blindada, não ser enganada, lubridiada, risada na madrugada e um mundo de perdição. Bate na boca, pirralha, não fala que é da minha raça. Toma vergonha na cara, estuda a lição. Sei que pegou a visão, porque a inteligência é limitada. Disciplina é rígida, recompensa, vem com a caminhada. Não se afasta, retrata a verdade, mesmo que amarga. Mulher, mostra sua cara, é nossa condição. Sangria desatada, várias minas sem visão. Ideia equivocada, confunde o rap com prostituição. Conexão Brasil, o erro aqui acontece em Portugal. Ideia pra refletir, porque o salve é geral. Lapidamos as mentes fechadas. Tem que ser mulher. Lapidamos as mentes fechadas. Mulher de fibra. Apontar aquelas que não merecem. Lapidamos as mentes fechadas. A rua me ensinou a sobreviver. Não sou de arrumar, muito menos pedir a rir. Atitude vem de rua, chama a disciplinada. Sabor deste sistema, escarro em cada farda. Sou livre nas munições, minhas palavras são balas. Calaste a boca, agora tu com esta não contáveis. Não preciso costas quentes para defender o que é meu. Minha fé é o limite e o limite é o céu. Honra em cada batalha, jamais me dou como vencida. Filha da rua, conheço bem as leis da vida. Para cada otário que acha que mulher pia é de fininho, eu ainda acredito no rap feminino. Junto com os ideais, correndo pelo certo. Soldados da rua, nosso gueto é nosso exército. Lutando contra todo o preconceito, sou revolução. Minha voz ninguém cala, sou a voz da razão. Passo a visão, só ouve quem quiser. Rap feminino é foda, o que tem de ser mulher. Rap é meu vício, trago a voz da revolução. A voz que não aceita ser tratada como um cão. Sou a merda plantada aos olhos da sociedade. A boca que me acusa sem conhecer a verdade. Não tenho ouro, não tenho prata, muito menos rubi. Meu valor somos ideais e tudo o que aprendi. Saudades e recordações é uma das coisas que tanto guardo. Dias e noites escrevendo no meu quarto. Viver desta maneira acaba por ser bem assustador. Mundo sem esperança, para o caminho da paz e do amor. Me garanto pronto a encarar o que tiver de vir. Sonho acordada porque nem isso faça dormir. Não vivo para agradar, vivo para ser feliz. As tatuagens que eu trago são as minhas cicatrizes. Respeito ao meu espaço, respeito ao meu cansaço. Posso fraquejar, mas estou certa nas coisas que eu faço. Lapidamos as mentes fechadas. Mulher de fibra. Apontar aquelas que não merecem. Lapidamos as mentes fechadas. A rua me ensinou a sobreviver. Vivo agora, por talvez amanhã não aconteça. Tu nem imaginas o que é que se passa na minha cabeça. Sou errada num mundo de tentativas de perfeição. Só porque o meu barulho te faz muita confusão.